com a tua voz dizer: trago a existência aquilo que morreu, meu filho. Estou contigo. E só em tuas asas encontro abrigo. Olhando em teus olhos eu vejo um amigo. E aí